começo eu te falei, falei que sou um cara de estilo bem conhecido. Eu sei que aqui alguém que desconheço se iludiu demais. E agora sabe, chora e pensa em correr atrás. Na mira do fim te encontro no início de um precipício que mostra e revela bem o cara da foto que não fica preso por ninguém. Até logo não me importo. Fica chorando, se lamentando, sabe que não estou mais em seus planos. Já é passado um presente sem futuro, já ficou velho, fim do mistério. Não se luta. O seu amor por mim, pra mim é cego. Não significa nada, pra mim é sério. Eu não senti nada. Por isso não se iluda. Não me leve a sério.